060 para o 35207. Um Fokker sem endossa, né, que vai ingressar na posição 01 do Pátio 1. Espera, De Lima, Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, você me torre 118, decimal 6. Azul 4298, adicione identificação, desça para que vem com 070, chegada Mari, receba para 2309. Papa Romeu, Charlie, Papa Charlie, Chape Recife, no 251. O Passaredo 2223 no solo 09. Libere a direita na Eco, chame o solo 1219, tenha uma dia. Direita na Eco, 1219, 2223, obrigado. Ono 434, sem identificação, desce para nível de voo 080, chegada na área, desce para 2509. De voo 370, via Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 51125. Dallas, Century 1, right 10, American, 9-8. Trip 5217, confirme a razão que está empregando. Razão de 1510. 3304, a razão que está empregando. 3304, 1310. 23, autorizado Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, Brasil. Então, bom dia, o T3179 para posicionamento, nós remota no 2. Venta 080 graus com uma dúzia de nós, ok? Que negar meio 17, livre decolagem elétrica. Afirmativo, o seu tráfego à sua direita, sua posição 2 horas, 5 milhas, cruzando o nível 100. Olha lá, Tatã. Direita aí no tráfego, no TPS, delegado. Já é reduzido e reduz também, ok? Então, vamos manter essa velocidade? O senhor será vetorado, tipo 5217, está sob vetor, proa 265, limite 10 milhas nessa proa. É, Gabriel, presente, curva direita, proa 265, limitado por 10 milhas, tipo 5217. Permitido. Falador 90, apresentou 10, 19, seu controle, 25, 35, transporte. Xané 6211 no cotejamento correto, reporte para possível questionamento. Hotel Oscar Tango, decolou ao 03, o controle em 19-8, bom voo e bom dia. 19-8 para o controle, Hotel Oscar Tango. Controle, Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Hotel Oscar Tango. Papa Romeu, Hotel Oscar Tango, contato Ardana Decolagem, trabalho de voo 270, saída Pucca e Par. 270, saída Pucca e Par para o Hotel Oscar Tango. O 3507 atinge, mantém em 10 mil. Gente, aguarde para reiniciar a descida, 5207. 5207 aguardando para reiniciar. American 980, complete a electrical, complete tower, 118, small 1183, switch to Tower, American 982. Então, 3179 autorizado acionamento, sem pronto para ataque. Camarada 3179. Ok, autorizado decolagem imediato, vento 1-0-0 graus com uma dúzia de nós. Lima aquilo bravo. Três, quatro, cinco, autorizado Vitória, tempo de voo 380, via Elpa Zulu 44, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponda 5140. 7, para 060. Matando pro a 2620. 5217, com a esquerda pro a 220, localizador. Esquerda 220, limitado pelo ar. 980, check the landing gear, the wind is 100 degrees with 12 knots, QNH 1017, clear to land 1010. Clear to land, runway 10, American 980. Minha 312 indicada. Luciano, 110. 210 nós. TAN 3304, professor, para sequenciamento direita, voando na proa 240. Limite a magnética 130 de cima. Estabilizando a 240, desce para 3 mil pés, ajustado em no 0, 17. Suficiente proa 240, limite 130 de cima. Na proa estabilizada, descendo para 3 mil, no 0, no 7, 3304. Afirmativo, tempo 5207, número 3, desce para 4 mil pés, ajuste no 0, 13, correção, no 0, no 7. Descer para 2.663, 2.000 pés, nível LS, conforme estabilizado. Quanto é a velocidade de retorno? 207.000 para 6.200.000, 35.207. 207, desce até 4.000 pés, 1.017. Vai com 1.07 até 4.000, 35.200. Vai manessa para o 2.20. Afirmativa, no 2.20 tem tráfego à sua esquerda, na sua posição 10 horas, 5 milhas, usando 4.600 pés, autorizado descida até 3.000. Afirmativo, tá gente, tem um tráfego a ver, tem um tráfego indicado, obrigado. 3304, 10, 3000 pés, 1017. 3000 pés, 1017, 3304. 3304, curva esquerda agora, vai na proa 200, limite ao lock. Esquerda 200, limite ao lock, 3304. Azul 4298, velocidade indicada. 4298 indicada. 4298, 010. Quantas milhas? 40. Autorizado. Bom, pode manter a projeto 60, tem ativo. 488, mantém 70 azul, 4298. Tá 3304, curva esquerda, vai na proa 1. 60, informe estabilizado. Esquerda 160, informe estabilizado, 3304. 3304, tráfego precede 6 milhas à frente, reduz para 150 nós. Redução 150 nós, 3304. Azul 4298, curva esquerda agora, proa 350. Ainda negativo devido à formação na esquerda, solicita manter a proa 40 e manter no 70. Gente, mantendo 070. 3000 na proa 220, 35217. 105217, curve à esquerda, vai na proa 160, número 3. Queda 160, 35297. Ficando 3 mil. Afirmativo. American 9811. No 434, tem condição de ser vetorado na proa 350, confirma? Ainda não, mas... 7, aguardando. Você vai manter o nível 80 aí, tem o tráfego à sua frente no 70, também estão aguardando aí a possibilidade de vetoração. Caso negativo, vocês vão voar para o auxílio base, no último nível autorizado, e vão fazer o procedimento completo. Ok, então. Pode iniciar o vetor. Ok, quem modulou foi o Gol no 434? Pois não, 434. Afirmativo, Gol no 434, curva à esquerda, vou indo para o 350, limite ao lock. É, esquerda 350, limite ao lock, Gol 434. No 4298, agora tem condição da proa 350. Proa 350, curva à esquerda, limite localizador. Limite a localizador 350 a proa. O azul 4298 desce para 3 mil pés. 3.017. Poxa, né? 6312 now, sobre o tower, frequency 118.6. Poxa, é 3. 304, está livre LS, descida 2000, 1017, torre no noite, décimo meia. Bom dia. Azul 4298, seu novo limite, é a radial, correção. Afirmativo, é 320 de Salvador. Positivo, confirme a radial 320 de Salvador, está voando na sua 350, descendo 3000. Afirmativo, tem o tráfego na sua posição 12 horas, sentido contrário, 5 milhas, cruzando 2.900 para 2.000 pés. 5217, desça para 2000 pés, ajuste no 017, livre LS. Vamos para 2000, fica certo no lock agora, até 2000, 5217. Temático, 217 vai aguardar transferência, tráfego que precede 5 milhas à frente. Papai Romeu, até a indicação, 5217. Papai Romeu, até a indicação, copiou o controle. Negativo, senhor. Estando em Recife, no 2545, alterna no 2685, Papai Romeu, hotel, atenção. 2545, 2685, sendo Recife, para o hotel, atenção. Gol 4498, repita para 1709. Azul 4298. Gol no 434, repita para 1709, repita para 4507, repita 0107. 4.0097. Esse na velocidade. Salvador, bom dia, o S5826. O S5826, essa certificação do Esparani Pipo 050, chegada mais. Confia, vai ser passado, tá? Acione a identificação da Esparani Pipo 050, chegada mais. O Gol 434 vai interceptar o localizador? Negativo, só vai manter a proa magnética, correção. O limite agora é a... 320 de Salvador. 320. Afirmativo, tem tráfego à sua direita, na nave da Azul, 5 milhas, posição 2 horas. O Gol no 434, tem intenção aqui, chega essa nave como número 5. Azul 4298, curva direita para o 070. 070, à direita, Salvador, bom dia, TAM 3179, nada é o Leda. TAM 3179, contato com o decolagem, contato com o 340, saída da Leda, Eus. 340, TAM 3179. 070, Gol 434. Do 4298, responde a ligação. de Duna Azul 4298. 96312, approved taxi via Alpha and Juliet, main apron, gate 10. Alpha and Juliet, main apron, 10, clear. 35, vou 4. Você está lá? Vou no 434, autorizado. Azul 4298. Autorizado ILS. Autorizado ILS, Azul 4298. 3217, capitão 1, 2286. 2286, obrigado, até daqui a pouco. 434, qual a sua velocidade? 434, controle. Pois não, escuta. Velocidade indicada. 160 nós. Azul 4298 indicada. 160. O gol no 434 reduz até o 160? Reduz sim. Sente, o Revjet 5826 de cada. 200 e? 80. 280, sente. Cima 3, para posicionamento. Papá, papá, Mike, é o Celso. Azul 4208, autorizado pushback, sem pronto para táxi. Autorizado, vou para táxi, 4208. 6312, mantém antes da Juliette. Anacento, Juliette. 35345, autorizado pushback, sem pronto para táxi. Juliette, recebe por trás dessa posição, pode ir. O 434 autorizado interceptar o Glide. Isso é redução para aproximação. 434. Autorizado o Glide e a aproximação. Azul 4298 com curva direita na curva 135. Espaço estabilizado. Entrou a 135. 434 indicado. É. Você já iniciou a redução? Sim, foi não. E desce para 2000 pés, 1017. O Webjet 5826, redução 210 nós. Não, 3304, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 3304. 2097, sem depoimento, tudo autorizado, 5107. Reduz até 170 mais, prepare o óxido intacto. Eu acho que tá. Mas, prepare o óxido intacto caso seja necessário. Inicialmente reduz até 170 mais, número 4. 214, mantenha a guarda para acionamento. Aqui vai manter o 621, tá? Tá pronto, tá mantendo? 135. Tô vendo o seu aqui na prova 120, confia. Olha, tô com 135 aqui. Vamos pro campo, 4298? Afirmativo. Confirme? Afirmativo, visual já. Então tá autorizado a aproximação visual, Torre Salvador, frequência 118.6. Que chama Torre 18.6. Aquilo bravo, prossegue. Autorizado. Estabilizou com velocidade reduzida, voo 434. É, 434. 434 chega a torre no 8.6, descida para 2000, tá livre LS. 2000 livre LS, 2.6, até calma. Objeto 5826 para sequenciamento, passou o vetor. O tráfego à sua frente 10 milhas, curva esquerda na rua 030, limite ao log. 030 vai me prejudicar porque eu tenho uma formação, pode ser 010? 010 então. Zé. Tá perto do 3322. Copiou só 3325, pode confirmar a primária pro 3179? Conta 251, 3179. 251, obrigado, bom dia. 208, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Asigiante metrô no 017. Via Índia, ponto de espera da 10, 86, torre 117, baixo. 35345, autorizado via Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Asigiante metrô no 013, fica atento à nave da Azul na sua frente. O Sané 6312, após a passagem do Embraer da Trip, autorizado ingressar na Juliette, posição 10. Para a passagem do Trip, Juliette, 10. Sané 6312. Logo, Salvador 352, 197, subindo na Alfa. 352, autorizado ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte na Alfa, 297. Seria estimado para o 6211 da Oceania, não? Passaré 62111, autorizado inicial, pushback, chame para táxi. Eu portarei para táxi, 629. Bom dia, manquei o ponto de pedra 90. Tem, passei de novo. eu tenho pré-autorizado 260, copia. Chego da trip e mantenha a posição atrás do azul. Passarei 2223, pronto para cópia? Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 260, pistão 10, curva direita, saída árvore, após árvore, eleva Vitória. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6. Transponda 5142. Passarei 2223, cotejamento correto, para possível acionamento. 298, seu solo aos 31, por gentileza, agilize a liberação à direita, chame o solo aos 121, decimal 9. Vai utilizar a direita, solo 219, passo 29. Grato, bom dia. Bom dia. O azul 4208, reautorizado, a linha decola imediato, vento 100 graus, uma dúzia de nós. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, para reportar o 4290. O Gol no 434 informa o vento 100 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 017, guardando apenas a decolagem do azul para o pouso. Pois não, aguarda a pista de Gol 434. Eco Delta, tá visual com o Gol na final da 10? Ingresso, circuito pela direita, dando 7, a retaguarda do Gol, reporte cruzando a final da 10. Genera 6211 para o táxi, pela 118 a bordo, está com 3:40, pelo menos, Renato Guarulhos. 4, tá livre pouso na 10, o vento 090 graus com uma dúzia de nós. Gente, livre pouso, pista 10, vamos 4:30. Para 2 pés, pode agilidade, bom voo, bom dia, controle 198. 198, bom dia, 4208. levando de canal 6225, da frente da Lima. É, tá um pouco cedo ainda para autorização, porque só saiu da prevista para Brasília. Eu tenho um completo, tem uma copia? Copia completo. Saranha 6225, autorizado Brasília, nível de voo 325, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, via Upper, Whisky 10, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5156. 5126, bom dia, complete aproximação, guarde pista ali, por favor. Gol no 434, no solo 34, liberando a direita, chama o solo 1219, tem um bom dia. Liberando a direita, 1219, bom. Valeu, mas tem cobrança, pessoal, para nós da linha na 1-0, que vai no gol. Solo, gol no 434, livrou a direita. 219, ok? O Mike Eco Delta tem condição de encurtar a base? Autorizado então a base curta e pouso na cabeceira 17, o QNH 1017, o vento 090 graus, uma dúzia de nós. Mike Eco Delta. Azul 4298, autorizado ingressando a Juliette, posição 08. Juliette, posição 08, passa 28 graus. Solo, gol no 434, ligou. Gol no 434, autorizado ingressar na Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, 03, gol no 434. Controlador, Oxenero 6201, ponto de espera pronto da 1-0. Oxenero 6201, mantenha o ponto de espera, por enquanto. Já mantenho, não. O Trip 54, perdão, Web 5826. Tá livre, pouso na 10, o vento 100 graus, uma dúzia de nós. Pois bem. Pronto para a cópia? Opa. Gol no 923, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Vieram para Zulu 21, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6. Transponder 5144. A saída será Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Arbor, Elefa. Gol na 923, cotizamento correto, estamos prontos para possível questionamento. Siga a Índia Mike Alpha. De cópia a Índia Mike Alpha.